Ah, se um dia eu puder acordar e te ter ao meu lado, embaixo dos lençóis, sentir a minha pele entrelaçada em sua coxa e a sede entre nós, curtir o cheiro bom do seu cabelo e te olhar pelo espelho tirando a roupa. Se eu tivesse o poder de te ter só pra mim, assim será que ia fortalecer um romance, enfim, pra que que eu fui me apaixonar por você que me fez despertar esse amor. Foi você quem me fez despertar esse amor. Ter ao meu lado, embaixo dos lençóis, sentir a minha pele entrelaçada em sua coxa e a sede entre nós, curtir o cheiro bom do seu cabelo e te olhar pelo espelho tirando a roupa. Se eu tivesse o poder de te ter só pra mim, assim será que ia fortalecer um romance, enfim, pra que que eu fui me apaixonar por você que me fez despertar.